Revolution. Die, oh, die. E aí? Você gostou do CD? Essa foi mais uma produção do DJ número 1 do som automotivo. DJ André Zanella. Quer um CD igual a esse pra você? Pra sua equipe? Pra sua loja? Pra sua marca? Pro seu carro? É fácil. Peça o seu orçamento agora mesmo via WhatsApp. 49-99149-3706. Revolution. 909.